Thank you.

noites sem dormir. Mas de manhã, ao levantar, sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais. Uma voz na rua, julgo que és tu a falar. Se à noite vejo uma sombra, julgo que vais a passar. Se eu pudesse contar meu sofrimento sem fim, até as pedras da rua teriam pena de mim. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Oh meu amor, que fiz eu para passar tal sofrimento? A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Quando ouço passos na escada, julgo que és tu a subir. Abre a porta e a saudade que gosta de me mentir. A minha dor é tão grande o meu penar, que vivo agarrado à esperança, na esperança de te encontrar. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Oh meu amor, que fiz eu para passar tal sofrimento? A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Canal 2 da Antena Web. Da mesma cor, passava alegre, sorria amor. Amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, o que ele diz. Canta o sol que tens da alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre, alguém havia. É nossa vida, é a certeza de te ver.